Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar sobre as adaptações de Stephen King 2017. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Um cara treinado como um policial, querendo tirar selfie no meio de um nevoeiro, realmente tem que morrer. Hoje eu tô aqui com o Everton. E as melhores partes do Mr. Mercedes era quando o Bill Hodges xingava as pessoas. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Everyone who's gone into the mist has died. Except her. Except Alex. We have the right to defend ourselves! Muito bem, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar sobre as adaptações de Stephen King em 2017. O ano de 2017 foi repleto de adaptações das obras literárias do mestre do gênero do terror, e a gente tem obras, tem séries, tem filmes, tem coisa boa, tem coisa ruim, e a gente vai fazer um cast sobre essas adaptações, certo? Certo. A gente pegou duas séries e quatro filmes, que eu acho que foi pelo menos o mais impacto que saiu, pode ter outras produções X que saíram das obras dele, mas que ninguém sabe. Essas são as realmente famosas que usaram esse nome de adaptação de Stephen King para conseguir uma audiência, ou então fazer ter um destaque, né? Porque, querendo ou não, quando você tem uma obra adaptada do King para qualquer mídia, série, filme, qualquer outra coisa, game, não sei se tem game, mas tô chutando aqui que tem. Tem um impacto, né? Porque o cara é um gênio do gênero literário. Com certeza. Ele já gerou muita coisa boa pro cinema, pra TV, e agora também, nesse ano de 2017, gerou coisa boa, mas também gerou coisa ruim, né? Então vamos começar fazendo a ordem cronológica do que saiu esse ano. Vamos começar em 22 de julho. Saiu a primeira adaptação. Uma adaptação que, na verdade, é uma adaptação de um conto, que é o Nevoeiro. O Nevoeiro começou a sair dia 22 de julho de 2017. Não vou falar 2017, porque todas são em 2017. Começou a sair 22 de julho no canal Spike. A série teve uma temporada, 10 capítulos, e já foi cancelada. A gente vai explicar o porquê ela foi cancelada. Vale lembrar que ela teve um filme já, né? Esse conto Nevoeiro já teve um filme. Eu não lembro o ano. Alguém lembra o ano? Se eu não me engano, é 2003, 2004, alguma coisa assim, se eu não me engano. É dos anos 2000, né? Anos 2000. E a série, como o filme, são baseados no conto O Nevoeiro, que é um dos maiores contos do Stephen King. Maiores, eu digo, em quantidade de páginas, né? São mais de 100 páginas, que é um conto que saiu no livro Tribulação de Esqueletos, de 1987. Então já é um conto dos antigos dele. E aí, o que vocês acharam de O Nevoeiro? Horrível. Esse é um bom resumo da série. Não assista. Cara, eu assisti o primeiro capítulo e não aguentei. Eu não vi a hora de acabar o primeiro capítulo. Você não é forte. Eu achei muito ruim, cara. Eu achei todas as atuações muito, muito ruins. Eu achei os personagens não são cativantes. Pra mim, se todos morressem na primeira cena do Nevoeiro, tava ótimo, sabe? Eu tenho que concordar com o Everton. Eu acho o filme muito bom. Gosto muito do filme. E eu fiquei sabendo da série e falei, nossa, a série vai arrasar, vai ser ótimo. Só que realmente teve alguma coisa muito errada na hora da direção chegar, sentar e falar, vamos fazer essa adaptação, porque não faz sentido algum, a série é muito chata. Como o Everton falou, realmente você não se apega a nenhum personagem. Todos são chatos, esquecíveis, ou você reza para que eles morram. E a própria trama que a série entrega é ridícula. Eu dividi em três pontos para estar trazendo para vocês. Três pontos de vista que provam o quanto essa série é ruim. É, a gente pode considerar tramas desnecessárias e, pô, o filme é fechado. Comentando rapidamente do filme para não ter que ficar voltando muito nele. O filme é fechado, eu não lembro da sinopse, mas ok. O pai lá vai com o filho no mercado, chega o nevoeiro, todo mundo fica preso no mercado, aparece um monte de bicho pra tudo quanto é canto, mata um aqui, mata um ali, o povo fica desesperado. E nesse meio tem uma fanática religiosa, os outros querem fugir, outros não querem, e parece que vai dar merda. O filme roda em torno disso. Dessa situação, pessoas fechadas num lugar, sem saber o que está acontecendo fora, com risco de morte, com monstros, criaturas estranhas, mexe com religião, todos esses fatos. É um ótimo filme. Agora, a série, ela entrega várias coisas pra você e essas várias coisas não levam a lugar nenhum. Por exemplo, eu comentei, tramas desnecessárias. já começa no primeiro episódio mostrando que a filha da protagonista, a Alex, que ela é a protagonista no caso, ela foi estuprada. Mas o que que isso vai complementar o fato do nevoeiro ou da obra de Stephen King? Não leva a nada. A gente tem a relação também do Adrian, que é um personagem chato pra caralho, com um cara chamado Tyler, que é um casal homossexual que se espanca e se ama, mas se espanca, que também não acrescenta nada na série. Tem a história da mãe da menina, que é a Eve, e os relacionamentos dela, e porque ela é mal vista na cidade. Tem a própria revelação da série sobre o Adrian, o que ele fez, né? Também não complementa nada. E isso é cheio na série, tem muito disso. É que a série, ela, como o filme é uma história fechada, ele provavelmente se aproxima mais do conto. Principalmente nas coisas que eu li. Eu não vi o filme, eu sei que você viu, o Everton acho que viu também, mas você tá falando a história é mais fechada, né? Como a série, como é uma série de TV, então você tem que ter pelo menos um número X de capítulos, essa série tem 10 capítulos, e você tenta desenvolver personagens. E quando você desenvolve os personagens, você tem os núcleos, né? Que série de TV funciona assim, a gente tem núcleos divididos, né? Só que o problema dessa série é que ela não consegue unir esses núcleos no mesmo propósito de uma história, de um plot interessante, e os plots internos desses núcleos também não são interessantes, é tudo desinteressante. E também o que eu acho que colabora muito pra você não ter interesse nesse plot é a atuação dos atores, que é completamente horrível nessa série. Parece que eles estão desanimados, acho que eles estão ganhando pouco. Esse canal Spike, ele deve ser um canal pequeno, deve ter dinheiro pra pagar os atores, os caras estão pagando metade do que eles costumam receber, porque os caras estão desanimados, tá nitidamente desanimado pra gravar a série, velho. Porra! E pra complementar, por exemplo, isso que você falou, né, resumindo o que eu tô querendo dizer, e a série também, ela traz a trama principal da série, que seriam os pontos principais do conto, que aí você tem a Natalie, que é a religiosa lá, X, tem o exército, tem toda aquela questão do exército ser culpado, não sei o que lá, e porra, o nevoeiro, caralho, o próprio nevoeiro em si, que é o que dá nome, é o que dá atenção ao conto, ao livro. E nessa série também são completamente mal utilizados. A fanática religiosa, a Natalie, o marido dela morre, aí ela vê uma tatuagem de mariposa e é isso. Ela começa a achar que a natureza é Deus, e aí ela lê um livro escrito Primavera Negra, de 1960, que não mostra nada, que não explica nada, que não leva a nada. E a partir disso, foda-se, vai a moda caralha. A questão do exército também, meu, enrola naquele Jordan lá, mas no final, tipo, não importa, foda-se. E o nevoeiro, você não entende o nevoeiro. Uma hora parece uns animais mal renderizados atacando o povo. Outra hora parece umas coisas como se fosse espírito, ou como se fosse alguma coisa que mexe com a cabeça das pessoas para elas se matarem. Elas veem entes queridos, veem essas coisas bizarras. E outra hora parecem umas criaturas, uns bichos que comem as pessoas ou não. Ou seja, nada tem lógica na série. Você não consegue se prender numa coisa e seguir. As histórias são jogadas, né, literalmente. Eles não conseguem criar uma estrutura narrativa. Eles só simplesmente jogam acontecimentos. Por exemplo, você comentou desse espírito que aparece, ele não aparece mais durante a série. Seria algo sobrenatural e dá a entender que seria algo grande, né, alguma entidade poderosa do nevoeiro, mas é uma coisa jogada. Assim como as outras ideias, os outros personagens que são jogados. E tem mortes estúpidas. Nossa, cara. O Everton comentou. Pode falar, pode desculpa. Não, pode falar. É isso, as mortes são estúpidas. Tem muita morte estúpida. O Everton comentou. Que é base de um roteiro mal construído, né? Que você tem que chocar, exatamente. Você tem que matar alguém. Você tem que ter uma série desse gênero, que é suspense e terror. Então você tem que ter algum tipo de morte, algum tipo de violência ali. E como eles resolvem essa violência, essas mortes, né? É completamente idiota, assim como toda a estrutura da série. Você viu, o Everton comentou que, meu, não aguentou passar do primeiro episódio. Eu concordo com ele, eu assisti a série inteira. Eu assisti até com a minha mulher olhou e falou: meu, que merda é essa? E eu também concordo com ela. O Everton comentou do primeiro episódio. Realmente, tem muita gente que vai ver o primeiro episódio, ouviu, e falou: cara, que porra é essa? Porque você pega. Como eu comentei no início, você pega a porra do policial vendo um nevoeiro chegar, o cara vai tirar selfie. Do nevoeiro? Ele vai tirar foto do quê? Aí morre com barata, não faz sentido. Aí você vê no shopping lá, a Eve brigou com uma mulher bizarra lá de cabelo curto, que saiu da porta e foi embora. Do nada a mulher volta, metade faltando a parte de baixo da boca, do maxilar, Só que eu achei engraçado essa cena, que eu achei um defeito bizarro. A mulher vem gritando, batendo na porta. Vocês perceberam que não esparramou uma gotinha de sangue na porta? Isso porque a mulher perdeu o maxilar inteiro debaixo da boca? Ah, não, mas vai que é uma ilusão, né? Ah, não, eu acho que não. Tô tentando ajudar. E também a escolha de protagonistas, mano. Foi a protagonista. Nossa. A gente pode dizer qual é o nome do personagem que é o protagonista? Eu não lembro o nome dele. O pai é o Kevin. Kevin, que é o marido da Ivy, né? Isso. Que ele é o protagonista. É o melhorzinho. É o protagonista, é o melhorzinho, mas é um ator que também, sem emoção nenhuma, né? Você não passa nada pra você na série. E o grupo dele também é muito chato, né? Meu Deus do céu. Então, ele fica naquele grupo lá com o soldado, a bandida, o amigo da filha dele e o policial até o final? Não, fica ele, fica o Kevin, fica o Jordan, fica a Mia, que é a drogada lá, sei lá, e depois entra o idiota aí desse moleque aí do Adrian, entra na equipe e um personagem outro e tal, mas cara, é isso aí, não melhora muita coisa na série, não. Que ótimo, pra vocês terem uma ideia, tirando o Kevin, o único personagem que eu achei ok, achei legal e que tentou fazer alguma coisa na série foi o Jay, o cara que foi acusado de estupro, de estuprador. Pra mim, ele foi o que tentou chegar na menina e falar: meu, eu não fiz isso, calma, vamos conversar, ó, eu vou fazer mal pra você. Tentou lá estar sempre junto com ela, ela foi, né, se apegando com ele de novo. Pra mim, ele foi o moleque que mais fez um negocinho legal na série. O resto não interessou muita coisa. O próprio pai dele, o pai dele ofereceu ele pro nevoeiro. O pai ofereceu o filho pro nevoeiro por causa de uma velha que acredita na mariposa. Ah, mas se foder. Então, mas esse que é o problema, né? É difícil você pescar personagens bons quando a história é mal construída. E o Nevoeiro, essa série é bem o clássico disso. A história é muito mal construída, de roteiro, de... Primeiro roteiro, você entrega um roteiro bosta pros atores, eles não podem fazer muita coisa, né? Eles tentam fazer alguma coisa. Os atores também já não colaboraram, também pegaram um roteiro de merda e fizeram uma atuação de merda. Então a tendência é você ter desinteresse pelos plots da série, então você não se interessa pela resolução das histórias das pessoas que estão ali, cada uma no seu núcleo. Tanto os dramas pessoais, quanto o drama e qualquer tipo de terror que envolva um nevoeiro, que é o plot principal da série, mas que não é realmente o principal, né? Deveria ser, mas não é. Então quando você tem esse problema de roteiro e de história mal construída, você não tem muito o que fazer, ainda mais uma série, né? Que você depende de audiência pra continuar, né? Então eu não sei se eles, pra mim, claramente, eles tinham a ideia de continuar com a série, só que já fizeram mal a primeira, então obviamente a série foi cancelada na primeira temporada, né? Então não terão... Graças a Deus, esses atores vão procurar outra coisa pra fazer, porque o nevoeiro não rolou. Vamos ficar com uma lembrança do filme. Eu vou procurar assistir o filme, porque eu acho que com certeza deve ser melhor do que essa série. Got 16 dead, triple that in injuries. Somebody lost control. He didn't lose control. Bill Hodges, Detective First Class. I'm now retired. How much have you been drinking lately? Not enough. Muito bem. Agora vamos continuar com a próxima série, que foi lançada em agosto. Dia 9 de agosto, saiu pelo canal Audience Network, que é um canal fechado americano, lá, que só tem um tipo de TV a cabo específico. Enfim, nesse canal aí, graças a Deus tem internet. E a série é Mr. Mercedes. É uma série baseada num romance policial do Stephen King, que foi publicado em junho de 2014, então é um romance recente, né? Ele foi publicado em 2014 nos Estados Unidos, mas no Brasil só saiu em 2016. Que é um livro, que é o primeiro livro de uma trilogia do detetive Bill Rhodes. E eles adaptaram o primeiro livro, que é a primeira temporada de Mr. Mercedes. E aí, vocês gostaram de Mr. Mercedes? Muito boa. Isso é uma série boa. Realmente uma série muito boa. A história, como eu comentei rapidinho, que o primeiro livro Mr. Mercedes é da trilogia de livros do detetive Bill Rhodes, então o protagonista da série é o Bill Rhodes. E a gente... É meio. Não é, os caras falam que a trilogia do Bill Rhodes é porque ele é um personagem que aparece nos três livros, mas não é bem, tipo, não quer dizer que é a mesma história, sabe? São outros dois livros, que é o Último Turno e o Achados e Perdidos, se não me engano. O Achados e Perdidos é. Esse eu acho que é o segundo livro. O Bill Rhodes só aparece tipo da metade pra frente, sabe? Numa parte, nem o personagem principal. Aí o Último Turno, esse sim é continuação da história do Mr. Mercedes. Entendi. mas ele é o protagonista da série. E dos livros, pelo menos do Mr. Mercedes também. Sim, do Mr. Mercedes e do último turno ele é o protagonista. E a história começa rapidamente no assassinato, né? No ataque do assassino com a Mercedes, que mata 300 pessoas. Quantas pessoas ele mata? 16? É isso, né? 16 foram feridos. Ele é conhecido como Mr. Mercedes porque ele é um assassino que ele atacou. Era uma, tipo, como se fosse uma feira de empregos, né? Na cidade, ele atacou as pessoas na fila, atropelando elas com uma Mercedes, né? Ele ficou conhecido como Mr. Mercedes, o assassino da Mercedes, né? E o Bill Hodges, ele é o detetive que trabalhou nesse caso e nunca conseguiu pegar ele, né? Uhum. E agora, ele, como um detetive aposentado, ele começa a ser assombrado novamente pela essa presença do Mr. Mercedes, que quer que o foco dele durante toda a história é querer fazer o Bill Hodges se suicidar, né? Exatamente. Pelo que eu entendi, o Bill Hodges também não teve tanto tempo pra cuidar desse caso, né? Porque ele já tava perto de se aposentar quando aconteceu. Ou não, ele teve mais de anos investigando esse caso. Não é nem isso, é que eles falam que, tipo, esfriou o caso, né? Eles não acharam novas evidências e acabou arquivando, né? Então ele é um negócio que ficou ainda pra ele resolver, sabe? Tanto que tem outros casos que também ficou pra resolver que mostra durante a série e durante o livro, né? Que o amigo dele resolveu, daquele assassino das esposas, sabe? É, na série cita rapidamente no começo pra ele resolver uma situação ali, mas não é importante pra trama. No livro pode até ser e pode até ocorrer com mais frequência, não sei. Não, mas na série ele usa do mesmo jeito que no livro. Ele fala do Ele usa isso pra atiçar o Mr. Mercedes e falar que, ó, tá vendo? Vão divulgar na TV que ele é o Mr. Mercedes e não você, sabe? Não, sim, é exatamente isso que ele faz na série. Mas eu fiquei pensando se no livro tem mais jogadas de outros casos que podem ter relação ou que ele usa pra isso. Mas enfim, parece que não, né? Mas a série funciona como uma. A série é investigativa, né? A gente tem o Bill Rogers, que é uma série de policial contra o bandido, né? De gato e rato, né? Do policial tentando encontrar o assassino. E também tem 10 episódios a primeira temporada. Não sei se não tá confirmada uma segunda temporada, mesmo porque é a adaptação do primeiro livro, né? Eu não sei como é que funcionaria depois, mas aí é só pra quem lê o livro pra poder comentar. Mas como primeira temporada, ela funciona, é completamente preenchida no nevoeiro. A gente tem um plot de uma ideia inicial e fechada no final, bem certinho, com todas as resoluções acontecendo, com um caso de investigação e com um detetive que é um dos melhores que eu vi nos últimos anos. E não só isso, também, tipo, tudo, né? A filmagem é muito melhor, sabe? A característica de direção, a trilha sonora é muito boa. Que mostra muito. São bons, né? É, mostra, tipo, o Rodgers escutando as músicas dele. Sempre mostra o Brad Hartsfield, que é o Mr. Mercedes, escutando as músicas dele, que é um punk agitado, assim, anarquista. E, cara, os atores são muito fodas, velho. Muito fodas. Eu acho a abertura muito foda do jeito que eles fizeram a abertura. Então, eu só fui perceber que era abertura tipo no capítulo 3, tá ligado? Também fui mais pra frente. Mas eu achei legal que, tipo assim, dependendo da situação que tava na vida dele naquele momento, a abertura se adequava a certas coisas que estavam acontecendo com ele. Tinha com um pontinho que mudava, né? Por isso que eu achei que não era abertura, até o capítulo 3, sabe? Mas o legal é isso, porque os atores, o Bill Hodges, quem faz é o Brandon Gleeson, né? Que ele é o olho toco mude, né? Do Harry Potter, cara. Então se você não nota na hora que você vê ele, né, cara? E o Brad Hartsfield é o Harry Treadaway, que é o... Ele tava no Penny Dreadful, ele é o Frankenstein, né? O Dr. Frankenstein. E, cara, os caras são muito bons. E todo mundo que tá em volta deles, eles interpretaram muito bem os personagens conforme tá no livro, sabe? O primeiro que eu reconheci foi a Ida, que é a vizinha do Brandon, que é a atriz, é a Holland Taylor, que é a mãe do Charlie, do Charlie e do Alan no Dois Homens e Meio, né? Que, pô, muito foda, né? Aquela série e tal, ela é muito engraçada. Quando eu olhei, eu falei, caramba, é ela, velho. Ele não tá fazendo comédia. Quer dizer, ela faz, é porque ela é engraçada. Eu até lembro da personagem dela, mas enfim, é uma personagem que nem tem nos livros, né? O Everton, como leu o livro, ele falou pra mim que a personagem nem existe no livro, mas é bacana. Ela tá ali como mais uma parte pra humanizar o personagem do detetive. Dá pra mostrar que ela tava de nudes pra ele, foi legal. O livro, ele tem umas diferenças pontuais também, muito na questão dos personagens. Ele é focado mais em poucos personagens. Por exemplo, a Aida não tem o... a colega do Mr. Mercedes lá na loja de eletrônicos. Sim, a colega dele. E o gerente, eles têm no livro, só que eles não são importantes de maneira nenhuma, sabe? Eles aparecem de vez em quando e saem de vez em nunca, na verdade, no livro, sabe? Nossa, e na série eles têm importância. Na série eles têm. Mas e dá pra entender por quê, né? Eles têm que preencher e tornar a história também. Eles, como é uma história de dois protagonistas, queira ou não, eles têm que mostrar o núcleo de cada um, né? Que nem eu tava falando no Nevoeiro, né? Quando você faz um show, uma série de TV, você tem que ter vários núcleos pra alimentar uma história de 10 horas, entendeu? E aqui eles também criam personagens ou colocam mais tramas pra aqueles personagens que tem no livro, só que aqui funciona, os personagens têm motivo, gente, você se interessa pela trama deles. É que nem o Nevoeiro também criou tramas e personagens, mas ali você caga. Aqui no Mr. Mercedes funciona, cada personagem tem sua importância, você pode gostar ou não, mas se bem que não tem nenhum personagem odiável nessa série. Não. Tipo, você fala, pô, que personagem chato, mandou mal, tal, mas cada um tá ali. Na verdade, você entende o porquê que ele tá ali, a trama funciona. A série até apresenta personagens chatos, mas são personagens que têm que ser chatos e, meu, é aparição rápida. Por exemplo, aquele cara que sempre vai reclamar na loja de computadores lá, morreu. É um arco, fez lá um negocinho, é um arco que não tem, sabe? É um arco que não tem no livro isso. Olha só. Então aquele cara também não tem. Não tem também. Isso foi mais pra mostrar que aquele aparelho do Brad funcionando, você entendeu? Então eles adicionaram coisas novas também pra mostrar a frieza dele, né? Em frente às situações também. O livro ele tem diferenças não significativas, mas é aquela, a história segue realmente o que tá no livro, mas... Tem umas diferenças que você nota, sabe? Que você fica, puta, mas isso é diferente no livro. Mas eu entendo que é também pela questão do formato da televisão, né? É um formato limitado, tem um orçamento limitado. O cara tem que adaptar a história com o que eles conseguem fazer, sabe? Sim. E outra, não é aquela questão de melhor ou pior, né? Nesse caso, funcionou na TV muito bem, no livro tem outra resolução, mas é bom dos dois jeitos, né? São plataformas diferentes, são meios de contar a história diferente. O que importa... A resolução não é nem diferente, é diferente a ambientação da questão, né? Mas é exatamente isso que é o ponto importante, é uma adaptação muito bem feita. Exatamente, o que importa é ser bom, né? Você conseguir passar aquela história. O Bill Hodges é um... Putz, eu adorava quando ele ficava xingando as pessoas. Era muito engraçado, cara. Não, é verdade. Cara, aquela cena do bartender é muito foda. Que ele xinga o bartender lá. É muito foda. Sim. Que ele tá tentando dar em cima das menininhas e ficar pagando mico lá com o velho. É muito bom. É, o velho acaba com ele, né? Ele é muito bom. Eu gostei muito da questão dos personagens, por exemplo. E da série Cebola, que a gente tá elogiando, né? Por exemplo, a Holly, a menininha lá, a Holly lá, ela foi inserida na série já perto do final, assim, alguns episódios próximos do final. E foi uma personagem jogada naquele meio, mas ela super se encaixou na série. E eu gostei muito da interação, né, dela. Puta, eu gostei muito dela junto com o Jerome. Então, e isso que é o da hora, no livro é a mesma coisa, ela é inserida bem no final também. E eles criam também essa questão de esse grupo deles, né? Eles são o trio que vai tentar resolver o caso, sabe? Isso é bem legal. Eu não sei se vocês notaram na série, é só uma curiosidade, o Stephen King, ele aparece lá numa cena, quando o Brady tá lá no... Quando o Brady tá buscando lá no restaurante, junto com o gerente dele, e o gerente dele fala que ele pode ser o próximo gerente, tá? E ele imagina matando as pessoas. Sim. O cozinheiro que aparece morto lá é o Stephen King, né, cara? Caraca, eu não reparei, velho. É, ele fica... E o da hora também é que na casa do Brad, não sei se vocês notaram também, na cozinha, toda hora passa um quadro que tem um cara com quatro cores pintadas diferentes, sabe? Sim. Depois sim, nota. Sim. É uma imagem também do Stephen King, velho. Caramba. Que da hora. Essa imagem dele eu não reparei. Depois olha. Lembrando que talvez uma coisa que ajudou a funcionar é que o Stephen King, ele tá realmente envolvido na produção dessa série, né? Ele é produtor executivo, é mais bonita, né? Executivo de produção, acho que não existe. É produtor executivo da série. Então isso pode colaborar muito pra funcionar, né? Se bem que ele também tava envolvido na Torre Negra e... Mas bem, a gente conversa mais pra frente. E cara, eu muito assisti o Mr. Mercedes, né? Com certeza. Uma certeza que eu achei foda da série, com certeza vocês vão concordar comigo, é a forma que ela apresenta as ações do Brand e as reações do Bill. O Brand e as ações do Bill. É, porque eu quis falar da forma. Esse cara aí, Brad. As relações de um e a ação de um e a reação do outro, tá ligado? Porque sempre o Brand chega e faz uma coisa pro Bill. Aí o Bill fala um negócio que acontece uma coisa com o Brad. Bradley. Pro Mr. Mercedes. Pro Sr. B. Entendi. Mas é a clássica série de você ter um assassino e você ter um policial, né? Então o que um faz vai fazer o cara ter uma reação, né? A ação de um. Ênfase. A reação do outro. Ênfase nisso. O episódio Ashes to Ashes, que eu achei muito foda que aconteceu. Que seria o episódio que acontece. Acho que é o 8. Pode dar spoiler ali? Não, sem spoiler. Hoje sem spoiler. É só isso? Só isso que você tem que saber. Episódio Ashes to Ashes lá é muito bom. Muito bom. Os capítulos finais são realmente muito bons. O último capítulo, como ele fecha a trama e deixa uma pequena parcela de dúvida pra você continuar a série de algum ponto. É muito bom. Realmente vale a pena Mr. Mercedes. Muito. Melhor que Nebulismo. Uhum. Você pode apostar. Com certeza é melhor que o Nevoeiro. You're a gunslinger, right? There are no gunslingers. Not anymore. Why does the man in black want to destroy the tower? The tower protects both our worlds. If it falls, hell will be unleashed. Agora vamos para os filmes. Vamos para os filmes, que agora as duas séries do King passaram. E o primeiro filme que saiu foi no dia 24 de agosto, que foi A Torre Negra. Warner Bros. Pictures. Warner Bros. Pictures deve ter alguma ligação com o Stephen King, porque tem dois filmes que são produzidos por eles, das obras do autor. E a gente teve a produção do aguardado A Torre Negra. A Torre Negra é um dos... dos livros, da saga criada por ele, mais aclamados do autor, né? Talvez acho que se não foi o que mais vendeu, foi um dos que mais venderam. E há muitos anos eles falam que vai ter série ou filme da Torre Negra. Ah, vai ter uma série, ah, vai ter um filme, ah, vai ter uma série. Agora eles fizeram um filme, A Torre Negra. Mas estão falando que vai ter uma série que vai cagar pra esse filme. Então já vai ter uma resolução diferente. Mas enfim, o que foi lançado em 2017 foi o filme da Torre Negra. O diretor é o Nicola Alcel, que ele não tem tantos filmes famoso assim na carreira dele, mas eles conseguiram um elenco de peso. O Idris Elba é o pistoleiro, protagonista da série, junto com o menino Jake, que eu não sei, eu não lembro o nome do ator, posso dar uma pesquisada e verificar. Mas a gente tem o Matthew McConaughey como o homem de preto, que é o vilão do filme. Mas enfim, vocês gostaram de A Torre Negra? Cara, eu não achei ruim, eu não achei um filme ruim não, mas ele é meio confuso, cara. Parece que você tá pegando o bonde andando, você entendeu, cara? Eu me senti assistindo Percy Jackson e o Mar de Monstros. Isso é bom ou ruim? É mais ou menos. É mais ou menos. O que eu acho do Torre Negra? Eu acho que nem o Everton falou. Eu acho que uma série... É que eles fizeram esse filme. Eu acho que a Warner Bros. Ela fez esse filme sem pensar que ele seria uma saga gigante. Eles fizeram um filme pra ser um filme de uma coisa só. Se desse certo, eles continuavam. Se não desse, foda-se. Porque se você parar pra pensar na história, a história são 8 livros, se eu não me engano. Ela começou, o primeiro livro, O Pistoleiro, foi lançado em 82 e terminou em 2012. Nossa. A saga. São 8 livros. É muita coisa, é muita história. Realmente é a maior obra do King. E quando eles fizeram o filme, eles talvez tentaram criar um universo ali, tentar explicar muita coisa num filme só e fazer uma história mais acelerada pra você ter um filme que acontece aquela história fechada, e se der certo, eles fazem um novo. Se não der, tá bom, o filme tá feito, entendeu? Então, realmente, pra mim, passou muita ideia de acelerar. Ah, faz rápido aí, ó. Escreve rápido essa história, introduz elementos do mundo rápido, introduz poderes, introduz história, passado, inimigo, vilão, um monte de coisa, mas que quando você vai pra tela, não funciona muito bem. Quando no começo do filme você fica até intrigado em conhecer aquele mundo, fala, pô, que legal, tal. Sim. Tá funcionando bem, mas quando a história começa a desenrolar de uma maneira muito rápida, os personagens começam a ter atitudes, sei lá, estranhas, sabe? Esse é o problema, tipo, no começo do filme você tá meio intrigado com o mundo da do mundo do outro lado, lá onde tá o pistoleiro, onde tá o homem de preto. Só que o que acontece durante o filme? O menino vai pra lá, beleza, mas ele volta pra terra normal depois. Uhum. Isso quebra totalmente o clima do filme pra mim, cara. Concordo plenamente. Porque você espera que vai acontecer um puta de um evento naquele mundo, vai ser apresentado aquele mundo, a situação que está acontecendo naquele mundo. Não que eles vão pegar e a qualquer momento pode ficar transitando para onde eles quiserem. Mas é exatamente isso. É, talvez a ideia de você fosse pegar uma saga tão grande seria. Eu não li os livros, mas provavelmente ele deve ter muitas aventuras naquele mundo para poder voltar pro mundo real uma hora. E no livro eles meio que jogaram num filme só, entendeu? Pegaram aquele tempo que eles tinham e fizeram ele ir pro mundo, conhecer aquele mundo, ver como é que funcionam as coisas e voltar pra Terra e resolver a situação da Terra e ficar naquilo, tipo, ah, ele vai voltar pra lá. Mas vai voltar pra lá porque não tem mais vilão, não tem mais nenhum tipo de inimigo. O homem preto, é homem de preto, né? Só pra não. O homem de preto foi derrotado. E aí? Não vejo perspectiva, entendeu? Porque eles já resolveram muita coisa num filme só e muito rápido. Você nota isso até pelo início do filme, que tipo, o filme começa, o homem de preto já tá tentando destruir a torre, vai que vai, se cair, o mundo tá fudido. Então é como se o filme começasse, tipo, no final de algum dos últimos livros, tá ligado? É meio confuso. E você já chega com o pistoleiro dizendo, ah, não quero mais lutar, eu perdi meu pai, todos os pistoleiros já se foram. Todos os pistoleiros morreram. Só tem eu. Aí fala, porra, realmente o bonde andou muito, porque eu pulei uns 5, 6 livros pra poder chegar no filme. E não tem, e pra mim não tem muita cena de ação durante o filme. Pelo menos eu achei que ele tem, tipo, tem, deve ter acho que duas ou três, né? Então você não. Eu nem notei se o pistoleiro é um puta pistoleiro. Mas o final que ele mata os caras, mas, porra, até aí, né, cara? Pra mim eu não achei nada demais, sabe? Não, o Neil faz mais bonito do que ele. É, cara. É essa questão. Eles não conseguiram desenvolver nada, na verdade, né? Assim, eu gostei do vilão. O vilão é legal, porque o Matt McConaughey é um bom ator. Ele leva jeito pra fazer vilão canastrão que nem esse aí, cara ruim e tal. Mas que tem uma habilidade bacana de vilão que pode ser desenvolvida em várias situações, né? E o Idris Elba é um pistoleiro, ok, né? Tipo aquele protagonista. Mas a interação dele com a criança pode gerar histórias legais, entendeu? É, isso foi legal. Eles fizeram uma ligação muito legal entre os dois, entre a criança e o pistoleiro, eu achei legal isso. Mas mesmo assim, cara, tem as suas falhas na história em si, né, cara? Uhum, exatamente. O próprio Idris Elba, o pistoleiro que ele é, como ele falou, ele é um pistoleiro ok, porque você olha pra ele e, tipo, a ideia que te passa é que ele é o último que sobreviveu, ponto. Aí no filme que conta que ele tem uma habilidade que consegue barrar a magia do Homem de Preto, que é aquela magia dele lá de matar qualquer um, fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Fora isso, tipo, ah, você é o que sobrou, pronto, vai. Não te traz tanta importância pra ele. Eu não explico por que ele tem essa capacidade de resistir à magia. Não apresenta ele como alguém especial, ou uma profecia nem nada. É só um pistoleiro que sobreviveu porque tem uma habilidade X e pronto. E a lutinha safada no final, hein? Nossa, cara, aquilo ali foi sci-fi total, aquela bate-bate de balinha de pistola ali, eu não gostei muito não. E tem os monstros são legais, né? Mas aparece tão pouco e... Então, aí que tá, monstros. Que monstros? Eu não senti. Cara, aquele monstro na floresta que não... Sei lá. E o golpe do monstro é resolvido com antibiótico, cara. Exatamente. Isto é, até em outra dimensão os antibióticos funcionam, viu? Essa é uma lição que eu tirei do filme. Será que genérico mata também ou só atordoou? Eu acho que tem que ser uma referência. Ixi, fudeu. Vai ter que gastar uma grana. Mas enfim, eu acho que o que resume esse filme é pressa. Foi tudo feito pressa, todas as situações são aceleradas, desde o roteiro, a resolução da história. Até os atores parecem que estavam com pressa na hora de atuar, estavam correndo, falando tudo rápido. Você não entende muita coisa. A única coisa que eles tentam, o que não é rápido, são as câmeras lentas. que eles colocam pra tentar fazer um efeitinho que é bem, bem safado, né? Vamos, entre nós, os efeitos gráficos são muito bons, né? E Warner Bros. Teve uma grana pra fazer o filme, né? Podia ter sido algo melhor. Concordo, eu também achei que se fosse pra ter feito assim, cara, esperava mais um aninho, pensava melhor, avaliava direitinho, sentava com o Tio King e falava: ei, meu, o que você quer fazer? Vamos fazer por partes, quer contar Tio mais King história? O Tio King tá cagando, né? Um balde, ele quer ganhar o um dinheiro, assim, cara. É, fazer o quê? Ele não acredita no coração das cartas. Pode ser isso. Ele pode não acreditar no coração das cartas. Mas enfim, infelizmente é uma franquia que podia ser grande, mas vai ser enterrada, né? Porque o retorno da bilheteria não foi bom, o retorno de público, de crítica, não foi bom. Então não vai dar. 35 anos mais ou menos que a obra saiu. A adaptação, a maior adaptação que ele teve até agora foi essa, e não foi boa. Então paciência, né? Vamos pra próxima obra, vamos tentar outra coisa. Torre Negra não vai ganhar um reboot no cinema, pelo menos não por uns anos. Mas a série, estão falando da série agora, vamos ver, né? Como vai ser, né? Se vai ter. Do you want a balloon too, Georgie? I'm not supposed to take stuff from strangers. Oh, well, I'm Pennywise the Dancing Clown. Now we aren't strangers, are we? I should get going now. Oh. Without your boat? Agora vamos pro próximo filme da lista, que agora vai ser um filme que eles acertaram. Dia 7 de setembro foi lançado com um hype gigantesco em cima, depois do trailer ter debatido recorde de visualização no YouTube. E um fenômeno que até você fica pensando por que esse filme, que tanta coisa tá no YouTube, né? Porque necessariamente esse filme teve tanta visualização. Mas enfim, dia 7 de setembro saiu It, a Coisa. Puta que pariu, hein? Aí sim. Um dos clássicos livros do King. Livro de 1986. Eu achei uma informação, mas eu não confio muito nela, que a primeira versão brasileira de It em livro mesmo só saiu em 2001. Será que é isso? Tanto tempo de demora? Olha, eu não sei dizer. Muito bem, a Abril já tinha ganhado uma adaptação também clássica em 1990, que foi uma minissérie pra TV, depois virou um telefilme, né, intitulado It, uma obra-prima do medo, que foi dirigido pelo... Melhor nome. Uma obra-prima do medo, ele já coloca ali que é a obra, que é o filme definitivo sobre terror, né? A direção foi do Tommy Lee Wallace e teve o Pennywise clássico do Tim Curry, que vira e mexe aparece aí nos Pesadelos das Crianças, em qualquer referência pra terror. E o diretor escolhido pra fazer essa readaptação, essa nova adaptação da obra do King, foi o Andy Muschietti, que é um argentino que veio de outro filme de terror, principalmente o mais conhecido, acho que é o Mama. Ótimo filme, eu gosto, foi. Pelo menos. Sim, muito bom. Que é um filme muito bom, realmente, o Mama, que ele é um diretor que teve que meio que apadrinhado pelo Del Toro, que é um outro cara que manja um pouco de terror. E enfim, eu falei do hype que o filme teve, né? E quando ele chegou no cinema, ele foi traduzido em bilheteria, né? Porque o filme teve uma bilheteria avassaladora. Eu vou pegar os números enquanto eu faço uma pergunta clássica. Vocês gostaram do filme? Nossa, com certeza um dos melhores filmes de terror que eu já vi. História maravilhosa, personagens incríveis, puta, enredo, trilha sonora, puta, tudo. Eu saí feliz da sala de cinema, muito. É, então, cara, assim, o hype, teve um hype antes do filme, mas eu acho que depois que ele estreou, aumentou muito mais, porque o filme, ele trouxe muito também a questão da... essa questão que atualmente tá muito em... que é trazer de volta aquela questão dos anos 80, de volta, a relação entre as crianças, que é uma coisa que... tava meio adormecida, sabe? E retornou agora com tudo, com Stranger Things e também com esse filme, né? E isso refletiu num ótimo filme, cara. É um dos melhores filmes do ano pra mim, certamente, sabe? Porque ele é um filme longo, ele tem quase três, ele tem, acho que 2 horas e pouco, né? 2 horas e meia, eu acho. Uhum. 2 horas, com certeza. E, cara, e você não sente passar, sabe? Você quer acompanhar aquela história e tal. E, principalmente pra quem lê o livro, ele vai perceber, com certeza vai perceber as diferenças que tem, né? Os pontos diferentes, mas eu achei ele um pouco mais fiel que o dos anos 90, cara. Porque o dos anos 90, ele é muito corrido as coisas, né? E também tem aquela questão do limite de orçamento, né? Então os caras não podiam criar toda aquela ideia do It ser um reflexo dos medos das crianças. Então, nos anos 90, parecia muito o It palhaço, né? Sim. Ele direto, né? E não ele como reflexo do medo das crianças e tal. Mas, cara, o filme é excelente. Eu achei excelente. Mas aí você também tem que pensar que eu acho que o filme de 1990, ele adapta o livro inteiro, né? Nesse filme eles já fizeram o pensamento de adaptar uma parte e adaptar outra parte em outro filme, né? Ele só precisava ter eles já tinham meio que certeza que eles iam ter outro filme, mas depois que a bilheteria do filme, eles tiveram completamente certeza, né? A Warner Bros. Com certeza vai investir. Só rapidinho, o filme teve um custo de US$35 milhões pra você produzir e teve uma bilheteria de quase US$700 milhões. Nossa! Ele fez bilheteria pra cacete, vai ser uma das maiores bilheterias do ano, com certeza. E o segundo filme já tá confirmado, porque o livro tem mais de 1000 páginas, então tem uma história posterior com eles adultos que vai ser a tratada no segundo filme, né? Mas esse filme, eu não sou muito fã do gênero de terror. Não é um filme que eu costumo ir atrás pra assistir. Mas esse filme não é nem questão de ser o gênero de terror. O filme é muito bom. Ele entrega atuações muito boas, tanto das crianças, principalmente das crianças protagonistas, né? Mas do ator que faz o Pennywise também, ele manda muito bem. E a produção de efeitos visuais também é muito boa. Porra. Muito boa. O filme consegue assustar, consegue criar um clima de amizade. Você consegue perceber o clima de amizade daquelas crianças. Você tem a nostalgia dos anos 80 pra quem viveu aquela época, ou então quem lembra. Eu acho que o fator Finn Wolfhard, que é o ator também do Stranger Things, que o Everton falou que tava na época. A gente tá vivendo a época de reviver esses anos 80, então o Stranger Things, o It também. A gente tem um ator que compartilha os dois mundos, apesar do personagem dele no It ser completamente diferente do personagem dele no Stranger Things, mas a cara é conhecida, então também eu acho que ajuda. Uhum, com certeza. O filme, ele cria realmente essa questão do clima do filme, né? Ele consegue criar o clima do terror, o clima do medo, mas ao mesmo tempo sempre consegue ter as suas partes de risada, de cortar o clima, né? Deixar ele um clima mais leve e tal. Apesar do conteúdo do filme em si ser pesado, né? Mas o filme, ele consegue agradar não só apenas como um filme de terror que dê o susto ou que cause pesadelo, sabe? Ele é um filme de terror que bem feito. É um filme bem feito, com um roteiro bem feito, com uma produção bem feita, atores muito bons. Ele consegue agradar como filme, não apenas como um filme de terror. É, e a melhor jogada do filme que é exatamente o que você falou. O filme faz você, pelos momentos engraçados, momentos de susto, principalmente pelo momento das crianças juntas, ele faz você se apegar muito aos personagens. Então você vai levando aquela relação de carinho por eles, e torcer por eles, e acompanhar eles. E tem a questão dos sustos, que também são muito bem feitos, que dá todo o boom do filme. Mas essa pegada de trazer esses momentos engraçados, momentos de amizade, faz você se apegar muito com os personagens. Isso aí é um puta do mundo. Nesse filme eu dou nota 100 pro filme, porque ele conseguiu fazer todo mundo que assistiu, acredito eu, se apegar a todos os personagens, toda aquela galerinha. É a questão do King também nos seus livros, tanto no It quanto no Conta Comigo, que é dele, ou é... É, Conta Comigo. Conta Comigo, não é? Não é? Uhum. Que ele cria essa nostalgia de time, de crianças unidas em busca de algum ideal, acontecer alguma coisa e crescendo, né, com algum tipo de experiência. No caso do It, é como essas crianças que estão crescendo, que estão aprendendo as coisas, têm que lidar com uma situação de vida ou morte, uma situação sobrenatural, né, de uma entidade. E o filme é naturalmente explicado como eles crescem, como eles vivem as suas experiências e como eles lidam com isso, né? Não é algo forçado, ou então as crianças aprendem as coisas do nada, lidam com fazem coisas absurdas para conseguir lidar com o monstro. Elas usam o palpável, o que é real, o que elas estão vivendo naquela época para conseguir lidar com aquilo. O legal que você falou, até desse segundo livro, Conta Comigo, é isso. Eu vejo em outro conto, do outro livro do King, também muito dessa relação inicial de galera, molecada, que é o apanhador de sonhos. toda aquela galerinha que é a mesma, praticamente a mesma coisa. Um grupo de garotos, aí eles encontram o Dudley, que tava sofrendo na mão dos caras lá que se achavam os melhores. Aí se juntam com ele, aprendem, ganham poderes, tem toda aquela relação deles moleques. Depois eles se encontram adultos e gera toda uma situação. Também é na mesma linha disso aí, tá ligado? Amizade, galerinha, molecada, cresce junto, passa por situações. Segue essa mesma linha também. Característica do autor, né? Na verdade, ele praticamente criou essa faceta, né? E também o que ele fez nos seus livros e posteriormente foi adaptado para TV e cinema e qualquer outro veículo de comunicação em massa, criou esse espírito, né? Que é o espírito que, querendo ou não, tá numa das maiores séries de audiência hoje, sim, que é o Stranger Things, né? Que não, total. Totalmente baseado nesse espírito. É, totalmente, porque se você pegar, por exemplo, o Edgar Allan Poe, geralmente os personagens dele eram depressivos ou passavam por situações negativas. O HP Lovecraft, por sinal, nós temos um ótimo podcast, HP Lovecraft. Quem não ouviu, por favor, vocês escutem, vocês vão gostar muito. Ele já tem mais aquela questão de personagens que são levados à loucura, situações sombrias, não sei o que lá. E o nosso Stephen King, nosso querido amigo Stephen King, traz muito disso que você estava falando, Vinícius, de tentar construir mais os personagens, tentar mostrar, trazer mais essa questão de você se apegar para os personagens dele, das histórias dele, você conhecer um pouco mais do passado. É muito característico dele. Cara, Stephen King é personagem, cara. Ele trabalha muito bem. Todos os livros dele, ele trabalha muito bem os personagens, cara. Você sabe todas as motivações dele, você sabe o que aconteceu com eles. E, cara, é muito bem feito. Às vezes você lê um capítulo do livro, você fala, mas o que ele tá contando isso? E depois, no desenrolar, você entende do que ele contou aquilo, sabe? Ele trabalha, ele faz muito bem feito isso, de uma maneira muito bem feita. E por isso que o livro tem 1000 páginas, cara, porque são 7 protagonistas, né? São 7 crianças. Na versão criança, versão adulta, né? E ele não é que ele trabalha só um lado delas, ele trabalha na questão da vida adulta delas, trabalha na questão da infância delas e pra construir todos os personagens de uma maneira igual, né? Uhum. E o livro funciona, você que lê o livro, como uma ótima adaptação, né? É, o filme é bem, ele adapta muito bem o livro, cara. Eu acho que ele tem umas diferenças pontuais, claro, né, cara? A principal é a questão temporal, né, cara? Porque no livro, a parte das crianças é nos anos 50, né? Que na época onde foi escrito, né? Porque a parte dos adultos é em 85 no livro, né? Mas, mesmo assim, cara, a adaptação, isso foi um dos acertos do filme, né? Trazer pros anos 80 a parte das crianças, né? Mas, apesar das diferenças pontuais, eu acho que adapta muito bem o livro. Porque, assim, a questão no livro tem algumas coisas que seriam mais difíceis de transmitir no filme, sabe? Algumas partes dos medos das crianças também, sabe? Então eles tiveram que enxugar também, né? Porque é muita coisa. Mas eu acho que adapta muito bem, sim. Claro, então você comentou um negócio interessante. A parte, você que leu o livro, né? A parte dos adultos, o término ali, toda aquela situação da fase deles adulta, tem o término em torno de 1985, é isso? É, acontece. Ou começa? Acontece em 1985, certo? Sim. Porra, cara, que da hora, porque eu tava buscando informações. E como eu lembrei, eu gosto muito do filme Apanhador de Sonhos, eu lembrei e tal, e fui procurar, e eu lembrei que era um grupo de garotos, eu falei, pô, é parecido, será que tem alguma semelhança, alguma coisa que ligue uma coisa a outra? Você acredita que a cidade do Apanhador de Sonhos é a mesma do It? Cara, é assim, porque a maioria das, acho que quase todas as histórias deles passam no Maine, né? E a questão do Derry, da cidade Derry, ela também é importante. Eu acho que a questão dela, não é que ela aparece, ela é a cidade principal do It, né? Sim. Mas em diversos livros, os caras falam, tal pessoa veio de Derry, ou tal pessoa veio de Castle Rock, tá ligado? Alguma cidade que tem nos livros, ele vai repetindo como a origem do personagem, sabe? Aí eu não sei se vocês lembram, o vilão do filme do Apanhador de Sonhos é o Sr. Grey, o Sr. Cinza, vocês lembram disso? Eu assisti uma vez Apanhador de Sonhos, achei uma bosta e nunca mais quis ver. Poxa vida, bem, olha só esse trecho, o pedestal quase fora coberto pela neve, mas o topo da placa fixada na frente estava visível. O Sr. Grey, o Sr. Cinza, caiu sobre os joelhos de Dionysy, que é o nome do personagem, Dionysy, limpou a neve da placa e a leu. Olha o que está escrito na placa. É de Derry, da cidade. Aos desaparecidos na tempestade de 31 de maio de 1985. E as crianças, todas as crianças, a estimada de Bill, Ben, Bev, Ed, Richie, Stan e Mike, o clube dos derrotados. escrita com tinta de spray em letras vermelhas e recortadas, também perfeitamente visível na luz dos faróis da caminhonete, estava outra mensagem escrita: Pennywise vive. Mas é olha King. Que coisa. Mas isso é King. King é tudo relacionado, né? Que foda, velho. Isso aí é uma coisa, mas se você conhece a obra do autor, quem lê realmente sabe que, mano, são trocentos, são as livros e séries, elas, os livros em si, os vários títulos que ele tem, contos, sempre tem uma relação entre si, ou então ele coloca um easter egg, é sempre assim, tem bastante. Muito bom, cara. É muito bom. E o legal é que quem acompanha, quem acompanha gosta, né? Quem acompanha fica, pô, isso aí eu li em tal livro, tal, tem relação. Isso aí gera todo um universo dentro das obras do King, né, cara? Isso é muito foda. Quem é fã realmente dá pano pra manga. Pra não, isso ideia. Aí é uma coisa que aproveitaram agora, né? Com uma série que vai sair o ano que vem, que é a Castle Rock, né? Que é uma série que vai... Eles falam que vai ser uma antologia, que vai pegar as obras do King e transformar em histórias que se conectam, né? Quem vai produzir é o King Abrams. Então, o pessoal tá com expectativa alta nessa série, né? Que vai ser uma série que vai pegar as obras dele e misturar meio que tudo numa coisa só. Então, vamos ver como vai funcionar, né? Mas eu acho que vai ser bom, né? Eu espero que seja mais pro lado do Mr. Mercedes e menos pro lado de O Nevoeiro, né? Uma série por favor. Mas o It, como a gente teve essa mudança de tempo, o Everton falou, provavelmente então, quando eles forem lançar um novo filme, vai ter que ser tipo mais bem atualmente, né? Os adultos estarão. Então acho que a adaptação vai ser mais difícil de fazer, né? Porque a tecnologia, querendo ou não, é uma diferença muito grande. Mais do que se você pensar de anos 50 para 80 do que de 80 para 2000. Então, mas se for, acredito que a parte adulta deles vai ser. Vai ser em 1985, no caso. Não, vai ser atualmente, Val. Sério? Ah, é lógico. Porque a partir de 80 é a cada 23 anos que aparece a coisa, né? Ah, é verdade. Olha só que interessante. Então vai ter que ser ao. Mas não, cara, mas eu acho que dá certo de boa. Sabe por quê? Porque se eu não me. Eu como me lembro assim, no livro eu acho que não é. Eles não é. Não é uma questão tão. Não demora pra resolver a questão deles adultos, quando volta, né? Quando eles descobrem que a coisa tá viva e tal, não demora, sabe? A resolução deles voltarem e resolver a questão. Então, eu acho que pra mim não vai fazer muita diferença, sabe? A questão do tempo. Ah, entendi. Mesmo porque tem muito flashback, né? Já confirmado que no filme vai ter muito flashback, os atores mirim vão voltar, mas o filme vai ficar em foco, né? Agora a expectativa vai ser gigante, né? Principalmente pela resposta que teve esse primeiro filme. Mas será que eles vão fechar no segundo e acabou? Quando o filme fechou o ar? Sim, fechou o ar, só um filme. Beleza. Pra resolução dessa história aqui, pô, com certeza a It tá na lista dos melhores filmes do ano, você tem que assistir, que foi muito bom. E não é questão de gênero, se você não gosta de terror, não costuma assistir, pô, assiste que vale a pena. Se você gosta de uma história bem contada, se você gosta de ver um filme com boas interpretações, com um roteiro bem construído, pô, It vale muito a pena. Muito bom mesmo. Realmente. Gerald? What? What's happening? Oh. Gerald! Agora vamos para o próximo. Bora. Vamos pro dia 29 de setembro. Agora a gente tem os dois últimos filmes são produções da Netflix, né? A Netflix agora tá com uma produção em massa de conteúdo original, tanto de série quanto de filmes, e esse ano eles produziram dois filmes baseados na obra do King. O primeiro saiu no dia 29 de setembro, que é Jogo Perigoso, ou Gerald Game, que é o nome do livro, ou O Jogo do Geraldo. O jogo do Geraldo. Se eu for falar em português. Não, mas o jogo de Gerald, porque não é nacional, cara, né? Não é brasileiro. Mas, bem, Jogo Perigoso é baseado no conto de mesmo nome que saiu, que foi publicado em 92 nos Estados Unidos, mas o livro que tem esse conto só foi publicado em 2000 no Brasil. E a direção é do Mike Flanagan, que eu já tinha visto um filme dele bem legal, que chama Rush. O Everton também, se não me engano, já viu. Não sei se você já viu, Ivaldo. Você já viu? Rush. Eu achei bem legal. A Morte de Over. Que é do Netflix também. Não. Que é uma Não. Escritora surda, tá? Não, esse eu não vi. Cara, assiste, é bem legal, velho. É muito bom. E eu fiquei pensando na hora do Rush, eu falei, nossa. Que tem a ver, né? Rush. Mas vocês gostaram de Jogo Perigoso? Bom filme. Muito tenso. Tenso, cara, pra caralho. Eu achei legal, mas ele é tenso pra caralho, ele é pesado, hein, cara. Que pariu, que filme. Eu tava vendo. É, eu não li o livro, eu não li também. Eu tava lendo uma sinopse lá do livro e tal. E parece que tem algumas diferenças também com. Parece que a história em geral é bem parecida, sabe? Mas ela tem a diferença principal lendo assim a sinopse, é a questão da. Que ela tem aquelas ilusões vendo ela, falando com ela mesma e o marido, né? Sim. Aí pelo que eu vi no livro, parece que não é ela, parece que é a psicóloga dela que fica falando com ela. Nossa. Então, tipo, é só uma curiosidade que eu notei as diferentes. Mas, cara, o filme é bem. Eu achei o filme bem feito, primeiramente, né? Porque não tinha muito o que errar, né, cara? Só de uma cama. Um cachorro e duas correntes. Mas, cara, puta, aquele cachorro, velho, quando ele ia comer o corpo do maluco, velho, eu falava, puta merda, velho. E fazia questão de arrancar um pedaço e comer sentado na frente dela. É, cara, ele sentava. O que eu achei legal desse filme é porque ele não é tanto terror, ele é mais horror, uma coisa psicológica. E, tipo assim, ele usa e abusa de uma ideia que é o seguinte: é você tá numa situação de risco que pode te levar à morte, só que, tipo, uma situação babaca, uma coisa que é simples, mas ao mesmo tempo não tem como você se salvar. Por exemplo, ela ficou presa com duas correntes na cama, mas tipo, puta, que coisa babaca, que forma babaca de morrer. Só que ao mesmo tempo é desesperador, porque não tem o que você fazer. E essa situação que ela se põe é muito tensa. É, e faz ela pensar em tudo, né? Na verdade, é totalmente um terror psicológico, né? Relacionando, quando a gente for falar do próximo filme, os dois filmes, pra mim, se completam muito, são bem parecidos nessa questão do como o psicológico erra com alguém, né? Principalmente em situações extremas, né? De vida ou morte. Uhum. E o filme é muito bom, os atores mandam muito bem, tanto a protagonista quanto o Gerald, eles mandam muito bem na interpretação, eles conseguem te passar aquela sensação de mexer com o psicológico, né? De pessoa que não tá normal, mal, que não tá em sua consciência plena, mas o filme consegue acertar nisso, deixa tenso. Isso realmente é um fator principal, te deixa tenso, tanto na questão de você ficar pensando, pô, como é que ela vai sair dessa, quando ela consegue sair dessa, puta que pariu, aí te deixa mais tenso ainda, porque você fala, puta, eu devia ter saído dessa, era melhor você ter deixado. Cara, é uma das cenas mais agonientes que eu, mano, o Vinícius estava comigo do lado, mano, a gente não aguentava olhar, velho, a gente desviava, porque foi pesado, cara. Foi mesmo. E se não bastasse tudo isso que a gente vivenciou, ainda tem aquele homem do luar lá, homem da lua, homem da noite lá. É o ponto que você acha que vai ficar sobrenatural a questão. Sim. Mas no final a gente não sabe se é muito sobrenatural, se é psicológico dela, ou o que mais. Uma curiosidade interessante, né? Eu vi esse homem da lua e homem do luar, esse cara esquisito que tava no filme. Eu olhei pra esse cara e falei, cara, que maquiagem boa, fizeram um CG, fizeram um negócio legal. Aí eu fui ver os atores, o nome dele é Carol Struckman, sei lá. O cara é igual, ele é daquele jeito. Aquilo ali é o ator. Ué, tem como? Com aquela cara? Exatamente. Sabe que filmes que ele fez? Família Adams, ele era o porteiro. Ah, tá. Eu sei quem é. Mas a cara dele é daquele jeito. Eu não tô mentindo. A cara daquele cara. Só colocaram um pouquinho mais de pele na cara dele pra ficar mais exposto. Só. Mas ele é daquele tamanho mesmo. Tá. É verdade. E eu tava lendo também, lendo, e você percebe que, como você tava falando das relações dos filmes, dos livros, né, do King, por exemplo, você tava falando do Apanhador de Sonhos com It, e nesse também tem, né, do Jogo Perigoso. A gente tem um cachorro que é um cachorro faminto. Qual que é o tem um puta de um livro famoso do King, que é o Cujo. Cujo, cara. Exato. Cujo é muito bom, cara. Total relação com o filme. Ele sempre consegue te fazer lembrar dos outros livros dele, de outras histórias dele. E aqui no Jogo Perigoso também tem essas pequenas coisinhas que quem apanha e conhece vai pegar. Mas eu gostei do como tipo, aquela mulher, ela fica pensando se ela merece realmente viver, né, pela coisa, pela vida dela, que ela realmente repassa a vida dela, vê que o casamento dela nunca foi um casamento verdadeiro, né, tipo, de amor, ela gostava mais da estabilidade financeira que ela tinha. Enfim, ela consegue, ela repassa a vida dela, todos os acontecimentos com o personagem do marido dela, com a versão dela em criança, né, ela também. Ela tem um trauma de infância com o pai também, que influencia também na questão dela, da vida dela e tal. É trabalho de personagem, né, cara? Uhum. É, o que você tava falando, tipo, quem King gosta de construir personagem e mostrar o porquê que o personagem chegou àquilo. Ele traz o antes pra explicar o agora. É muito foda isso. Mais uma vez ele faz isso, né? E a gente vê que bem feito. Um livro assim, com esse tempo de adaptação de personagem, que a gente realmente vê construção de personagem, ainda mais um filme parado, teoricamente parado, que não tem muitos acontecimentos, você precisa de um bom roteiro pra segurar, né? E com atores bons, de fato, que consigam preencher aquele texto. Porque se a gente pega os atores do Nevoeiro pra fazer esse filme, o que ia acontecer? Não ia dar certo, né? Se os roteiristas do Nevoeiro fosse fazer um jogo perigoso, um filme que não acontece absolutamente muita coisa, ia dar merda, né? Se eles pegaram o Nevoeiro, que é um filme, uma série que tem muita coisa acontecendo, pode ter eventos e tal, e é parado, imagina se eles pegassem um jogo perigoso da vida pra fazer, ia dar merda, né? Então é o maior exemplo de que você precisa saber escrever o roteiro. Pô, se você tem um livro como o do King na mão, né? Pô, a chance de você escrever um roteiro bom é muito, muito boa, muito alta, né? Porra, né? Vamos lá, né? E pra você ver como é incrível, o cara conseguiu fazer um livro que virou um filme onde você só precisa ter uma cama, um presunto, um cachorro e uma mulher amarrada. Caralho, como assim, velho? Conseguiu mesmo. E o de mérito pro diretor também, que conseguiu fazer um bom filme. Pô, com certeza. É. Outra referência que você pode pensar, talvez, é a Louca Obsessão, né? Que é o Misery. Que também é um personagem que tá numa cama, preso numa situação que tem que fazer alguma coisa pra sobreviver, né? É, verdade. Bem lembrado. É, ele traz um pouquinho da mesma sensação, digamos assim, né? De tentar resolver pra salvar sua vida, né, cara? Exatamente. E funciona, né? Pô, eu gostei bastante desse filme, mas gostei mais do próximo. That there's another man inside every man, a conniving man. In 1922, I murdered my wife. Encerrar o ano de 2017, que eu acho que não vai ter mais nada pra sair esse ano, na verdade não. A não ser que Star Wars seja uma adaptação do King. A gente teve no dia 20 de outubro lançado o filme na Netflix também, que é 1922, produção original. É um filme baseado num conto do King lançado em 2000 e ele saiu em 2015 no Brasil, num livro chamado Escuridão Total Sem Estrelas, mas eu não sei que ano ele saiu nos Estados Unidos. Mas é um conto recente, aparentemente, do King. Não é um conto dos antigos, dos anos 80. É um conto mais recente, dos anos 2000 já. E vocês gostaram de 1922? Pô, cara, eu gostei bastante desse filme e eu vou tirar o chapéu pra adaptação, direção de arte, porque puta que pariu, que filme bonito, cara. Os caras conseguiram adaptar muito bem, velho. Puta que pariu. É bem feito, né, cara? Incrível. Ele dá uma sensação do período histórico, né? Dá uma sensação do o cara realmente, o Thomas Jane, tá mandando muito bem, né, cara? O protagonista é o Thomas Jane, né? Thomas Jane é o protagonista do Nevoeiro, do filme do Nevoeiro, né? Ele é um dos... Acompanhado de tradições também. É, ele é o justiceiro, né? Que a gente falou no podcast, num dos podcasts passados. E, cara, ele tá mandando muito bem, velho. Você realmente acha que ele é um trabalhador braçal da roça, tá ligado? Principalmente na versão dublada, porque ele fala com aquela vozinha: você não vai entrar na minha casa, não sou. Sério? Se você quer água, ele fala, é engraçado. Mas ele tem o sotaque do inglês também, né? É que o português ficou fantástico. Olha, não, tá da hora. Olha, você não vai acreditar o que minha vaca fez, sou. Caiu no bueiro lá, morreu, meu amigo. Tive até que dar um tiro na cabeça dela. Rapaz, puta, não tem. É bem assim, cara. Eu não ia prestar atenção no filme, juro por Deus. Eu ia desistir. Eu ia dar risada, não ia ter medo. Mas, bom, e a gente tá falando da questão psicológica, terror psicológico. Esse filme é completamente a cabeça do personagem, né? A gente tem a história é do fazendeiro, do Thomas James, virou Thomas, se eu não me engano, que é o nome do personagem dele. É o Wilfred. Não, Thomas é Thomas James, é o ator, né? O personagem é o Wilfred. Que é esse fazendeiro chuca a vida aí, que rola um plano pra matar a esposa por causa de dinheiro. Por causa da herança da fazenda lá, né? Isso. Ela queria pelo dinheiro, ela queria vender, pegar o dinheiro e tentar vida na cidade, né? Mudar de vida. Ele não, ele quer as fazendas porque ele acha que lá vai gerar mais coisa futura e vai ficar com o filho dele. Exatamente. O desenrolar do começo da história já eles resolvem esse pontapé inicial, que é o assassinato da esposa dele, né? E o mais macabro, se você pensar no começo, é como ele consegue convencer o filho dele a ajudar naquilo, né? Cara, isso é bizarro, velho. É bem... Você fica assim, caramba, velho. Olha só, olha a ideia do cara, velho. E eles vão mesmo sem saber fazer e não conseguem matar de primeira. Falar, e você fica, puta que pariu. Eles pensaram, foram, fizeram, mas não conseguiram. E agora, não sei o quê. E depois eles conseguem matar, enfim. E começa toda a trama do filme. E o sentimento de culpa remoendo aquele personagem durante todo o filme. E, na verdade, o filme começa com ele escrevendo a carta, né? O filme é contado por ele, contando toda a história do assassinato e como ele viveu. A narrativa dele ficou perfeita. E o filme é justamente isso. É você entender aquele sentimento de culpa dele. Você entender como aquilo mudou completamente a vida dele e das pessoas que estão ao redor dele, principalmente do filho dele. Como se isso era necessário ou não. Como a pessoa faz como um ato mal pensado pode resultar num problema pra toda a vida, né? E também tem a questão da mente dele pregar peças e você, não, às vezes, até se perguntar se aquilo é sobrenatural, se aquilo é verdadeiro, se realmente está acontecendo ou se ele realmente já perdeu toda a lucidez que ele tinha. Porque o filme, ele se divide em três partes, né? Que é a primeira, que é o plano de matar a esposa dele. O segundo é ele tentando esconder as evidências, as coisas, né? Junto com o filho dele, né? E o terceiro, que é ele sozinho, né? Na casa dele, os delírios dele, né? Uhum. E, cara, é bem legal como é escalonada essa loucura na cabeça dele, né? Sim, verdade. O que eu fiquei na dúvida é porque, por exemplo, quando mostra ele naquela mesa escrevendo, né, que é narrando a própria história dele, aquela pegada dos ratos invadindo o quarto que ele tá, e o que tem no final, a cena que tem no final que eu não vou comentar, dá a entender que tem realmente alguma coisa sobrenatural acontecendo além de tudo, não dá? Essa é a grande jogada, né? É, então, acho que é isso mesmo, sabe? É, se você quiser entender como algo sobrenatural, você pode levar pra esse lado, mas também abre a brecha do ser uma questão psicológica dele, sabe? Uma loucura na cabeça dele, né? É, porque o objetivo do filme não é te dar uma resposta definitiva, se aquilo é sobrenatural... É deixar você na dúvida. Se aquilo é um sentimento de culpa que tá sendo consumido por aquele personagem, é você ficar na dúvida. A dúvida é a tensão do protagonista, que o protagonista passa, e a tensão que você tem que viver durante o filme, da experiência de assistir o filme, entendeu? E os atores, além do Thomas Jane, que é o protagonista, os outros atores também mandam bem. O filho manda bem, ele é bem estúpido, mas ele manda bem. Como personagem leva os acontecimentos lá, vai virar um trombadinha, enfim. Assistindo o filme, a pessoa vai descobrir o porquê que ele fez aquilo, né? Mas totalmente em relação ao que aconteceu no começo, né? Ah, mas eu acho que o maior mérito do filme é a ambientação dos eventos que aconteceram depois do assassinato da mulher dele. O quanto o filme consegue se tornar sombrio e pesado sem precisar ficar te dando susto. É, cara, e jump scare. Sem gore também. Sem gore, cara. Ah, cara, tem umas cenas que você fica, mano, principalmente com os ratos, né, cara? Que ele é uma alegoria que usa durante todo o filme, a questão do rato, né? Que ele aparece, ele morde ele, ele fica agindo pra tentar esconder os ratos, que são atraídos pelo corpo e tal, mas, cara, isso vai aparecendo durante todo o filme. E tem uma cena que você fica meio chocado, sabe? Exatamente. E toda a decadência que vai demonstrando ao longo do filme vai só pesando cada vez mais, deixando o enredo cada vez mais pesado. E consegue te prender com esse foco, cara. É muito foda. Melhor do que muitos filmes de terror repleto de gore e jumpscare. Que você já sabe, você já espera. Mesmo porque a maioria dos filmes de terror de jumpscare são ruins. Pelo menos é porque eu não gosto, né? Então também, pra mim, a maioria é ruim, né? Mas eu não gosto mesmo. Um filme assim de terror, que te cria um clima tenso e que tem uma história boa, pô, muito melhor do que você ficar tomando susto à toa, né? Uhum. Só pra falar, o roteirista e o diretor do filme é o Zack Hildet. É um cara novo, realmente não tem muito um currículo de muitas produções e tal. Esse é o primeiro filme realmente grande dele. O cara mandou bem, né? Começou bem. Parabéns. O cara pode investir nesse gênero de terror e a Netflix provavelmente vai apostar mais nele. Mais alguma coisa do 1922? Não, só isso. E o que o Everton tinha comentado, realmente é interessante. Esse Thomas Jane, o cara gosta de fazer filme de Stephen King, é o terceiro dele. Deve ter um contrato, muito né? Bom. Deve ter um contrato. Só pode. Ou ele deve ser parte do King. Tipo, o King já indica, vai fazer um filme do meu livro. Esse mano aqui, ó, tal, ele manda bem e tal. Põe ele lá. Ainda bem que ele não participou do Daniel Boer. Ia acabar com a carreira dele. Agora vamos fazer um game patriarca rápido. Qual que é a sua adaptação preferida do King de 2017, Valdo? Ixi, que a coisa, certeza, com certeza, com certeza. Pelo enredo do filme, pelos personagens, pela história dos personagens, pelo vilão, porra, por tudo. Ixi, pra mim, é uma das melhores adaptações desse ano. Everton. É, não tem erro, cara. O It é a melhor produção baseada nas obras do Stephen King nesse ano. Disparado, sabe? Apesar de ter uma outra adaptação que eu achei muito boa, é a do Mr. Mercedes. Eu realmente achei uma adaptação muito boa, cara. Eu vou ficar com o It também, velho, porque aquele filme foi muito bom. Eu saí do cinema feliz, como nem o Ivaldo falou. Assisti um filme de terror e saí do cinema feliz, querendo um outro já. Eu só não fiquei tão animado pra ler o livro quando eu vi que eram mais de 1000 páginas, né? Mas que nem um Twitter que o King postou logo depois que o filme ficou hypado, né? Fez um puta de sucesso, todo mundo falando eu quero dois. Aí ele postou um Twitter falando assim, pô, vocês podem ter o dois a qualquer hora, é só vocês lerem o livro. Porque qualquer hora você tem a história completa, não precisa ficar esperando o filme, né? O problema é que são mais de 1000 páginas, né, querido King? Não é qualquer um que vai ler errado assim, mas enfim. Dá pra ler até sair o dois, né? De volta você vai ler. É isso que eu tava pensando. Eu acho que até sair o It 3, o Retorno da Maldição, eu acho que eu termino. E já que você comentou isso, do livro do It, né? Já que a gente tá finalizando, pra quem é fã, pra quem gosta das obras de Stephen King, adaptações, a gente tem algumas aí que dá pra você encontrar fácil. Citando aqui rapidamente, só pra gente fechar. Netflix mesmo, ele traz alguns filmes do Stephen King, pra quem quiser conhecer. A gente tem Christine, Conexão Mortal, Cemitério Maldito, séries mesmo, a gente tem Under the Dome, não na Netflix, séries na internet que você pode encontrar fácil. Under the Dome, Kingdom Hospital, é horrível, mas bem, aí cada um tem seu gosto, vai que alguém gosta, vai saber. Kingdom Hospital, que eu não gosta, não aconselho Under the Dome. Bag of Bones é uma minissérie de 2 episódios também, rapidinho, é uma adaptação do Stephen King. E bem, já que a gente tá falando de filmes, de grandes filmes baseados nas obras do King, a gente também não pode deixar de comentar. Dá uma pesquisadinha na internet, vocês encontram Cujo, Silver Bullet, Sleepwalkers, O Iluminado, Carrie é Estranha, ou até mesmo o It, o clássico, né? Que assistiu agora em 2017, quiser conhecer mais um pouquinho, assiste uma obra-prima do medo que vocês não vão se arrepender. São mais de 50 adaptações da obra dele. Eu falei só o básico. É muita coisa, talvez o pessoal... Langoliers, cara, A Fenda no Tempo, assista esse filme. Já assistiu, Ivaldo, Langoliers? Não me lembro. Fenda no Tempo, assista depois, você vai entender o que eu tô falando. Vou assistir. Assista, você vai gostar. Tenho certeza que você, principalmente, vai gostar. Mas, enfim, às vezes a gente tem aquele conhecimento das adaptações de obras tão grandes dele, né? Que nem você falou, Christine, Carrie é Estranha. Você sabe que são obras do King, né? Mas, às vezes, tem outras coisas menores que você, pô, depois te sobra que são obras do King. E é bom até comentar, porque essas obras que a gente comentou no cast desse ano, todas elas falaram assim, são obras adaptadas do Stephen King, mas nem todas as séries que saíram anteriormente ou filmes, eles acabam levando esse título, né, obra adaptada do Stephen King, porque talvez esse ano isso vendeu, né, isso vendeu mais a série ou o filme, então valeu a pena, né, mas tem muita coisa antiga que saiu que você, né, acaba nem sabendo que são baseadas na obra dele, e o Ivaldo vai fazer uma matéria no site pra gente falando dessas obras, não vai, Ivaldo? O seu áudio tá saindo, Vinícius, acompanha no site, também tem uma matéria sobre músicas inspiradas no Stephen King também. Boa, bem lembrado. Na obra do Stephen King, cara. Muito bom. É verdade. E acompanha que a gente comentou também, tem o trailer do Castle Rock que a gente comentou no cast. Enfim, sempre tem coisa do King lá, adaptações ou coisas que estão saindo, novidades sobre a sua obra, a gente tá postando no site, certo? O Everton falou das músicas. Uma das músicas que a gente toca no carro do Brad lá no Mr. Mercedes é Pet Sematary, né? É, exatamente. Também tem relação com Pet Sematary, que é uma música baseada no Pet Sematary, que é uma obra do King. Exatamente. Enfim, se a gente puder fazer um cast sobre Asterix das obras do Stephen King. Com certeza. Se você achou It a coisa muito ruim e você adorou o Nevoeiro, ou quer falar de qualquer outra série, filme, ou alguma adaptação que a gente esqueceu dele desse ano e poderia ser lembrada e a gente não lembrou, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você tem as informações que a gente tá falando, tem matérias e tem todos os nossos podcasts, todos os nossos episódios. Você pode assinar o feed por lá ou acompanhar pelo site mesmo. Acompanhe a gente nas redes sociais. Facebook é /NerdPatriarca, Twitter é @NerdPatriarca. E é isso aí. Até a próxima, certo? Falou, galera. Falou. bastard. I'm down to know what the fuck.